Empreendedorismo é a possibilidade de transformar sonhos em realidade. Está no ar, pela Rádio Capela FM, o programa Carreiras e Negócios. Apresentação, Rafael Rios. Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda no ar, programa Carreiras e Negócios, comigo, Rafael Rios. Estamos iniciando uma nova trajetória, hoje no apoio aqui na operação, na mesa de som, Oséia Fernandes. Boa noite, Oséia, tudo bem? Boa noite, Rafael, boa noite, é um prazer estar começando essa nova carreira junto com você. Legal, te peguei de surpresa, né? O Oséia agora vai fazer parte aqui comigo da produção do programa, vai me auxiliar. Ninguém é tão bom que não possa ser melhor junto com mais alguém. Essa que é a ideia, né? E hoje, Oséia... Ah, você estava aqui também, né, cara? Também você não sai daqui. Eu participei aí do programa do Santa Fé. Verdade. Um abraço aí, Santa Fé. Um cara que é a lenda viva do rádio, né? Dando oportunidade para tanta gente. E hoje nós vamos começando, dia 22 de novembro, agora, às 10h07. Começamos mais um programa. Queria começar agradecendo alguns dos nossos novos apoiadores culturais... Entre eles, Abracadabra Buffet Infantil, o melhor buffet de Vinhedo, Cicerone Vinhedo, Hamburgão, Infanger e RF Log. Esses aí são os apoiadores culturais do programa Carreiras e Negócios, que em breve terá cada um a sua vinhetinha própria. Estamos agora finalizando mais essa produção. Vamos logo apresentar a nossa convidada, a nossa entrevistada, aquela quem vai abrilhantar ainda mais a nossa noite. Hoje nós estamos conversando com Dai Melli. Dai, boa noite, seja bem-vinda, tudo bem? Boa noite, Rafa, tudo bom? Tudo bem. A Dai, para quem não sabe, a Dai é arte educadora, ela vai ter a oportunidade de apresentar melhor o currículo dela, formada e especializada em dança. A Dai é professora de balé e jazz aqui do Centro Cultural da Prefeitura, das Oficinas Culturais, personal em diversas academias, enfim, tem aí um vasto conhecimento, vasta experiência no universo da dança, como ela mesmo costuma dizer. Então, Dai, seja bem-vinda. Lembre-se que é um programa tranquilo, é um bate-papo, não tem por que ficar nervosa. É só falar o que você faz. Vamos começar do começo, né? Como é que você começou? Quem foi o bichinho que te mordeu da dança? Se foi alguém que te apresentou? Como começou a vida de Dai Melli neste universo da dança? Pois é, Rafa. Foi há 26 anos atrás... A minha tia, minha madrinha, Luciana, ela dava aula de ginástica numa academia de balé, academia da Lucimar Brunieri, que era amiga dela na época, e ela me levava junto porque ela não tinha quem cuidar de mim. Eu trabalhava e minha tia, eu ficava na academia com a minha tia. Aí com 2 anos de idade, a Lucimar me pôs na primeira aula de balé e de lá nunca mais saí. Então até hoje eu continuo fazendo aula. Toda bailarina tem que continuar fazendo aula. E aí foi por causa dela que eu entrei na prefeitura. Eles estavam precisando de uma estagiária. Eu tinha acabado de começar a faculdade de educação física. E eu entrei para dar aula aqui na capela. Eu tinha 2 turminhas na capela. E aí fiquei 1 ano dando aula só para essas 2 turminhas. Uma turminha de 9 a 10 anos, outra turminha de 5 a 7 anos. Legal, e você falou, achei bacana você falar isso. É verdade mesmo, não é, papa? Bailarina nunca pode parar? Tem que estar sempre se aperfeiçoando? Tem que estar sempre se aperfeiçoando, não pode parar. Bailarina, que a bailarina sempre faz aula, pelo menos 2 vezes por semana, porque vem novas técnicas, novas coisas, novas formas de fazer os passos, então assim, não pode parar, tem que estar sempre fazendo aula, até porque perde o físico, né? Se você parar de fazer aula, você fica com o físico frouxo. Tem isso também? Tem. Então, quer dizer, mesmo como, ainda que você seja uma professora, eternamente será uma aluna? Sim, eternamente, não pode parar. Eu faço aula com a Claudinha lá em Campinas. Ano passado eu pagava um professor particular, que não tinha como eu ir. Então sempre tem que fazer, pelo menos uma vez por semana, tem que continuar fazendo aula, mesmo você dando mão, que nem eu dou muitas aulas, dou 26 aulas por semana, só de balé. 26 aulas por semana? Só de balé na prefeitura, tirando as aulas de academia. Então você sempre tem que estar fazendo aula, senão você perde todo o seu físico. Mas eu fico imaginando, não só pelo valor investido, óbvio, né? Mas a dificuldade que você deve ter de encontrar horário na agenda, porque além de uma agenda extensa de trabalho, frente à prefeitura e outras frentes de trabalho, ainda tem que encontrar um tempo para voltar a ser aluna. Tem. A gente tenta colocar, agendar, assim, por exemplo, aula de balé, segunda, quarta e quinta, para deixar um dia livre, uma manhã livre para você fazer aula. E assim, que nem não só aula de balé, você tem que estar fazendo fortalecimento muscular e tudo mais, porque senão você pode se machucar numa aula, né, em alguma coreografia. Então, eu vou deixando sempre um horário livre. Ano passado era de quarta. Esse ano foi de sexta. Aí agora no meio do ano eu parei porque não dava tempo mais de fazer aula. Aí eu parei e volto agora. Agora esse mês eu consigo voltar. Vou fazer uma pergunta óbvia. É claro que você sentiu diferença por ter parado? Sim, senti muita diferença. Que nem eu danço hoje com um grupo de meninas de 15 a 19 anos. Eu hoje eu tenho 28 anos. Então, assim, é muita diferença o físico delas e o meu, porque elas continuam fazendo aula. Elas fazem aula 4 vezes por semana comigo. E eu não, eu tava fazendo uma, parei. Então, você vê a diferença delas e a minha. Eu faço aula, eu faço as aulas delas, faço aula de alongamento, mas é completamente diferente. Elas fazendo 4 aulas por semana e eu fazendo só aula de alongamento, ou só musculação, ou fazendo um pouquinho de aula que for, não dá. Então, daí, assim, isso eu não entendo muito bem, até aproveitar para ter uma consultoria, me esclareça. É claro que, assim, fisiologicamente falando, o corpo de uma mulher de 15 anos é bem diferente de um corpo de uma mulher de 30 anos. Claro, tem aí a questão do vigor da juventude, enfim, esse tipo de coisa. Mas se eu fizer uma alusão, uma analogia com o futebol, você pega um cara como o Romário, digamos aí, antes do término da carreira, no finalzinho, ele com muito mais de 40... em nenhum momento ficava atrás de nenhum garotão. Eu imagino que, com a experiência que ele adquiriu com o passar dos anos, ele não precisaria correr tanto atrás da bola. Com o tempo de vida, o tempo de carreira que ele tinha, ele conseguia entender o tempo da bola. Ele sabia onde a bola estaria sem antes mesmo de ser lançada. No balé isso não acontece pelo jeito, então é cruel. Quer dizer, por mais que você saiba, ensine, inclusive, se você não tiver essa preocupação de estar se fortalecendo e estar se atualizando, você fica para trás. Fica. Fica porque é um trabalho árduo, né? É uma hora e meia por cada aula. Então é meia hora só de aquecimento e alongamento, mais uma hora. Às vezes dá para fazer aula de 3 horas, porque daí a gente continua com a aula de ponta. Direto? 3 horas diretão? Então, assim, não tem como a gente parar. A gente perde o físico, perde o alongamento, né? Que nem no futebol, não generalizando, mas eles têm que correr atrás da bola, tem que ter um físico preparado para isso. A gente não. A gente, além de correr, a gente tem que saltar, pular, agachar, virar cambalhota, virar do avesso. Então, assim, bailarina, se ela parar de fazer aula, ela perde o físico. Ela perde toda essa intensidade dela de movimento. Então, ela não consegue. Meninas que fazem aula de contemporâneo, por exemplo, mexe muito o tronco, cabeça. Aí você que faz aula de clássico, se você não fizer aula de contemporâneo também, você fica diferente. Porque o clássico te deixa um pouquinho mais duro. As meninas de contemporâneo ficam um pouquinho mais mole. Então, se você não fizer essas 2 aulas, na hora que você vai dançar o contemporâneo, aí você é mais clássica, você é mais dura nos movimentos. Então, sempre tá fazendo aula. Mas eu sei esse movimento. Mas aí a sua consciência sabe, mas o seu corpo não vai reagir igual. Você sabe o que você tem que fazer, mas seu corpo não consegue fazer. Porque você perde muitos movimentos. Entendi. Aproveitando o que você falou aí, até para quem está ouvindo a gente, entender um pouco a diferença, embora seja quase que óbvia. O clássico contemporâneo. O clássico é o balé propriamente dito, certo? Isso. Esse que a gente vê nos filmes, Bolshoi, esse isso. Tipo de coisa. Isso é o clássico. É. Elas de branco ou de rosa, com vestidinho, com sapatilha de ponta. Esse é o balé clássico, isso. Certo? E a gente tem o contemporâneo, que eu falo aquela dança mais louca, né? Que é o movimento, se joga no chão, vira cambalhota. Contemporâneo é derivado do balé, né? O balé, a gente fala que o balé é a base de todas as outras danças. Então, para você se tornar dançarino de zouk, você tem que fazer balé. Pra você tornar um dançarino de jazz, tem que fazer balé. Então, o balé é a base de tudo. Pra gente poder prosseguir para as outras modalidades. Entendi. Então, contemporâneo, a gente joga cabeça, a gente joga tronco. O jazz é uma coisa mais livre, é um balé mais alegre. Peraí, então, me explica essa diferença. Então, o contemporâneo é aquela coisa que se joga no chão, dá cambalhota, menos assim, mais diferentão. Isso é o contemporâneo. Isso. Tá, e a diferença é do contemporâneo pro jazz. Então, já tá indo por um terceiro estilo. Isso. O balé, como você falou, aquela coisa mais dura, mais, digamos, mais centrada, conhecida, mais centrada. Não mais conhecida, mais divulgada, digamos, né? E aí tem a questão também do jazz. A grosso modo, o jazz é o balé mais livre. Os movimentos, você pode ser mais livres, não precisa ser tão durinho, tão colocado. Então, o jazz é o balé mais livre. O contemporâneo é o jazz jogado no chão, que a gente, grosso modo. Como é que é o contemporâneo? É o jazz jogado no chão, bem tá. A grosso modo, tá? Tá? Então, assim, é uma coisa que a gente faz mais chão, a gente salta mais, rola mais, tem movimentos mais de chão contemporâneo. É a diferença dos três. Tá, se é que é possível isso, a gente conseguiria fazer um carro de dificuldade entre os estilos? O balé é o mais difícil. Engraçado, embora é o que você falou, seja o estilo necessário para todas as outras. Isso, mas o balé é o mais difícil de estar, por causa da consciência corporal. Então você tem que ter uma consciência. O que seria? Me explica. E lembra que eu sou leigo. Sim. O que seria uma consciência corporal? Então, você tem que estar com seus pensamentos assim. Você tem que estar com o quadril encaixado, postura ereta, cabeça certa, porque o quadril voltado para fora, o seu fêmur, naturalmente você anda para frente, com os pezinhos para frente. No balé a gente tem uma rotação do fêmur de 90 graus, 180 graus, tem que virar para fora, é literalmente os pés de pato, né? Que a bailarina tem que andar com as perninhas abertas. Tá. Então no balé, necessariamente a bailarina tem que ter esse fêmur rotado para fora. A gente gira toda a sua estruturina para dar balé desde pequenininha. Quer dizer, não é uma coisa natural, então, não, do não ser é humano. Não, natural, não. Eu pego a sua filha lá na aula de balé, não sei se ela já chegou chorando, nossa, a aula de alongamento é muito ruim, porque dói. Dói porque a gente vai forçando aos poucos, claro, essa rotação da criança para fora. Então, a gente rota tudo que é anatômico para a gente, no balé não é. No balé é tudo ao contrário do que a gente vê, a pessoa andando naturalmente. Tá, e aí, assim, se eu for fazer uma outra comparação com uma ginástica artística, me fala se é lenda urbana ou não, essa coisa que a criança fica defeituosa, atrofiada, não cresce, é verdade? Ou o que tem de verdade nisso, melhor dizendo? Assim, a ginástica artística, tanto o balé também profissional, é autosseleção. Então, assim, que nem eu sou uma pessoa alta, grande, quadril largo. Você nunca vai me ver dançando balé. Eu dou aula de balé, faço aula de balé, desde pequena faço aula de balé, jazz, mas eu não danço balé, porque anatomicamente eu sou muito grande. E você sente dificuldade para efetuar os movimentos? Seria não é isso, não? Não é dificuldade, assim, no meu ponto de vista, a minha professora até me xinga. Ela fala assim, imagina, mas eu me acho muito grande perto das outras. Por quê? Balé, como a ginástica, ela seleciona. Então seleciona o quê? Pessoas pequenas, magras, mionzinho. Tem que ser. Tem que ser. É assim, é raro a pessoa ser grande, alta, de 1,90m, assim, é raro. Na ginástica, principalmente, porque por causa dos movimentos, né? Os movimentos são muito rápidos. Por exemplo, a barra na ginástica, o pezinho da menininha tem que ficar pra frente, se ficar pra fora, ela já vai desequilibrar. Entendi. Então, agora no balé, grande companhia de balé, por exemplo, o Bolshoi, lá em Joinville e tudo mais. Eles selecionam, é a auto-seleção. Então eles vão fazer o teste. Se a menina for mais alta do que eles querem, não pega. Pô, mas é cruel se for ver dessa forma, o mundo, né? Do balé é cruel. É bem cruel. Assim, se você quiser se especializar muito no balé, quer ser uma bailarina clássica, profissional, quer ir pra grande companhia, quer viajar o mundo, você tem que seguir regras. E são regras bem cruéis. Tá, mas aí quando você fala regra cruel, eu imagino que seja por conta da disciplina. Isso. Que não só as meninas, né? Porque também tem meninos bailarinos, embora seja um número menor. E isso dificulta muito, inclusive, imagino, o dia a dia de vocês. É que são assim, são horas de aula, né? Então, assim, às vezes passa de 5 horas de aula. Então, você tem que fazer aula de balé, de jazz, de contemporâneo, você tem que fazer aula de piano, tem que fazer aula de iniciação musical. Então, são 5 horas já. Então, a criança, a menina sai da escola, almoça e vai direto pra companhia e fica lá até a noite. Em época de festival é pior ainda, porque depois de festival ela passa o dia inteiro, vai à noite, pra sair perfeito. Isso em grandes companhias. Isso que eu ia falar. Isso a gente tá levando isso pro suprassumo do universo da dança. Isso. E aí você comentou que me chamou a atenção, aula de piano, quer dizer, além de dançar, tem essa coisa da iniciação musical, ou melhor, saber tocar um instrumento? Tem. Mas nem saber tocar, é escutar. Em grandes companhias, a sua aula é ao vivo, vem um pianista para você fazer as aulas. É diferente, Day? É diferente. Um treino, digamos assim, não um treino, uma aula, né? É diferente uma aula com música ao vivo, digamos? Completamente diferente. É outra pegada? É outra coisa, porque você escuta um som no CD, no DVD, aí chega o pianista, faz ele outra nota, ele faz outro estilo, ele faz mais rápido, mais devagar, então é completamente diferente. Não tem nem comparação. Tá, e aí, vamos lá. Para terminar esse assunto de grande companhia, digamos, tem a questão da iniciação musical. Imagino que, claro, deve ter toda uma alimentação balanceada, diferenciada. Você pode comer alface e gelo, é isso? Não. Tem que ter uma alimentação balanceada, né? Além de acompanhamento médico, acompanhamento com nutricionista, com fisioterapeuta. Porque, assim, que nem no meu TCC, agora da pós, as grandes companhias, as bailarinas se machucam muito, mas é por fatiga muscular, por cansaço, de horas e horas de ensaio todos os dias, então elas se machucam muito. Então, existe esse acompanhamento. Em companhias sérias, existe acompanhamento muscular, fisioterapeuta, nutricionista, horas de descanso, existe todo esse acompanhamento com a bailarina, mesmo assim elas se machucam. Então, imagina se não tivesse. Quer dizer, então tem uma equipe multidisciplinar por trás. Tem sim. Tem toda essa equipe, assim. É que nem eu falo, quando a primeira vez que eu fui pra Joinville, acho que eu tinha 14 anos, foi eu, minha mãe, meu pai e uma Camila Caliani, uma amiga nossa. A gente é um mundo mágico, porque eles começam a te ensinar. Você entra no bolso, eles te explicam, olha, é assim, assim, assado. Tá vendo? Essa aqui é a sala de fisioterapeuta, essa é a sala de fazer a sapatilha, essa é a sala de música individual. Então, assim, é um mundo mágico em grandes companhias. Foi a partir daí. Foi nessa época, quando eu entrei lá, que eu falei assim, não, é isso que eu quero pra minha vida. E profissionais brasileiros? Brasileiro. Exclusivamente? Não. Como lá, funciona? Lá é uma mistura. Lá tem tudo. Tem ex-alunos que viraram professor, tem professores de fora, tem professores do Brasil, lá tem tudo. Que mais, Fernando, assim, comparando, deve ser estilo Circo de Soleil, deve ter nacionalidade do mundo inteiro ali. Tem meninas do mundo inteiro fazendo aula. Aqui não, aqui tem mais brasileiro, mas professores tem, professores do mundo inteiro dando aula pra eles, né? Mas em outras companhias também, companhias de São Paulo, todas as companhias sérias seguem essas métodos. Dessa equipe multidisciplinar, uhum, esse tipo de coisa. Isso. Então, assim, se eu comparar uma bailarina como um atleta de esporte de alto rendimento, eu não vou errar. Não, é igualzinho. É assim, é a mesma coisa que a menina lá da ginástica, que ela vai para as Olimpíadas, a bailarina vai para as competições. Então, ela fica o ano inteiro competindo fora. Além de competir no Brasil, ela compete fora. Ela compete nos Estados Unidos, na América. Então, tem grandes competições e a GP que vão levando elas, tornando o nível delas maiores. Então, grandes, sim, bailarinas famosas. Onde acontece, sim, ou em quais os países que teriam essas competições aí mais famosas, mais procuradas? Não, tem o mundo inteiro. Tem um em Livorno, que é bem legal, que ano passado foi umas meninas do Espaço Cultural, né? Que legal, aqui do Espaço Cultural? Foi umas meninas do Espaço Cultural, a professora Lili Rossetti que levou essas meninas. Ela foi convidada, né? Então aí foram duas meninas dançar lá, a Liara e a Eduarda, se não me engano. Então elas foram pra lá, pra Livorno. Mas assim, tem na Itália, tem nos Estados Unidos. Então assim, aí você vai passando, né? Então você passou na Itália, aí você foi classificada pra outra, aí você vai sendo classificada. São níveis. Isso, assim você vai ganhando nome na carreira. Tá. Eu tô com isso na cabeça porque acabei de vir dar uma aula de administração, o tema foi logística. E aí a minha pergunta é, você falou Livorno e tal, grandes competições, na prática, quem financia isso? Porque tem todo um custo de passagem, estadia, alimentação, eu não sei se tem inscrição no campeonato, esse tipo de coisa, mas como funciona isso tudo? Você ouviu falar em pai patrocinador? Sim. É esse. São os pais. Sempre dá. Sempre os pais. É assim, o grupo que eu trabalho é o Grupo Centro Cultural do Espaço Cultural, né? São as meninas, são 10 meninas. Até o ano passado, a prefeitura ajudava a gente. Aí, com essas corte de verba e tudo mais, eles ajudam, assim, eles dão ônibus para levar a gente. Mas inscrição, alimentação, tá tudo ficando por conta das meninas mesmo. Sempre tem inscrição? Sempre. E assim, sim, por bailarina é R$50. Caramba. R$70, é. E aí, assim, aí se é solo é 180. Ué, mas eu não entendo isso. O solo, que é uma pessoa só, ainda é mais caro? É mais caro porque eles falam que é solo de repertório, de balé de repertório, né? Os grandes balés. Então, assim, tem que ter um olhar mais crítico, mais clínico. Então, é mais caro. Quer dizer, o nível, o juízo é muito maior. Isso, é. Então, pra menina se inscrever num solo, ela tem que estar bem ciente de que, sim, ela vai competir com grandes bailarinas, né? De clássico. Então, ela tem que estar bem ciente do que ela tá fazendo no palco. Então, ela fala, não, eu vou pagar 130 porque eu sei que eu vou fazer o meu melhor. Quer dizer, não é brincadeira. Ah, eu vou lá dançar e volto. Ver o que que dá. Não. É, isso, e, assim, não tem competições que, assim, ah, é de graça. Não. É de R$30 por menina, R$25 por menina, até mais. E figurino, né? Porque, assim, eu imagino que tem todo um preparo de roupa, sapatilha. No caso, se é solo, imagina, sapatilha de ponta, a bolsa que carrega a roupa. Esse custo é muito alto? Então, de acessório? Hoje em dia, uma sapatilha de ponta varia de 150 a R$1.000. Sério? Sério. Claro, né, que a diferença não pode ser só o valor financeiro. Mas qual a diferença na prática, tenta me convencer, de uma sapatilha de 150 para uma, sei lá, de R$1.000? Então, a sapatilha de 150, de 200, de 300, é a forma de fazer. Então, assim, hoje em dia a sapatilha é muito precária, né? Ela é feita de gesso, papelão, madeira e cetim. Como é que é? Gesso? Gesso, papelão, madeira e cetim. Isso é a matéria-prima? A sapatilha de ponta e tudo à mão. Todas elas são à mão? Todas feitas à mão, tudo artesanal. Legal. Curioso. E assim, é o conforto, né? Então, assim, as bailarinas que usam as mais caras é aquelas que aderem ao pé. A sapatilha, ela é feita para bailarina. E é uma pessoa específica, ela mede cada dedinho. Ah, é personalizado? É personalizado, essa é a mais cara, tá? Tá. Então, ela mede cada dedinho seu, ela vê a força que você tem no seu pé, a pessoa vê o tamanho do seu colo, ela vê tudo. Então, ela manda fazer essa sapatilha. Então custa R$1.000 e poucos, né? Mas continua sendo aquela coisa, gesso, cetim. Mesma coisa, não muda. A sapatilha de ponta não muda. Essa de 150, que nem as minhas alunas, veio um examinador da Millennium, mês passado, retrasado. O que é Millennium? Fala pra gente. É uma marca de sapatilha. Tá. É uma que a gente mais usa. Então ela veio e examinou os pés das minhas alunas. E ele também faz. Por exemplo, o seu pé, você tem que usar a marca assim, solado X, a fita Y, ele faz. Só que é diferente da outra de R$1.000. Esse ele vai fazer um padrão que ele já tem. Ele só vai pegar o solado de uma, a ponta da outra, o cetim da outra e vai montar uma pra você. Ele não vai medir seu pé, não vai saber se seu pé é mais gordo ou mais fino. Essa outra não, de R$1.000 ele vai saber. Não, seu pé tem 30 centímetros de largura, então sua partida tem que ter 30 centímetros. Essa ele vai examinar seu pé, tudo que tem ele vai examinar. E claro que tudo isso influencia na performance, influencia. Óbvio. Essas mais caras, bailarinas profissionais que compram, né? Que sempre tá usando a sapatilha, que sempre vai ter, que vai estar dançando balé de repertório, competição, essas coisas. As mais caras. Essas mais baratas é para iniciação. Então, assim, meninas que fazem balé, a sapatilha de ponta usa duas vezes por semana em aula, ou tá iniciando agora, uma vez por semana. Então, tem todo um trabalho também, né? Que nem a menina que faz bastante aula de ponta, que quer ser bailarina profissional, ela vai começar com essa de 150, aí depois ela passa pra 300, aí depois ela vai passando pra sapatilha mais cara. Que é o que ela quer realmente, né? E não é barato. Porque uma sapatilha dura geralmente de 2 a 3 meses. Ia te perguntar isso agora, como é que é? Não vou falar validade, mas assim, durabilidade. Depende da quantidade de vezes que você usa, como que funciona isso, uma média? Depende da menina, depende do cuidado que ela tem, depende do piso da sala, se o piso é bom, se o piso não é, se é piso que vai rasgar rápido o cetim da sapatilha. Aí depende da força da menina, se a menina é forte, muito forte no pé, se ela comprou a sapatilha certa, isso tudo depende. Mas geralmente de 2 a 3 meses a durabilidade de uma sapatilha. Até porque nessa idade também o pé vai crescendo, chega uma hora que para, mas quando a gente fala de meninas, iniciantes principalmente, além da durabilidade, digamos, ser pouca, tem essa questão do tamanho, né? O pé vai crescendo, a sapatilha não cabe mais. É, assim, eu, Dayana, eu só coloco meninas na sapatilha de ponta a partir dos 12 anos de idade. Então, nessa faixa etária, ela já está quase formada, né? Então, assim, às vezes tem menina que o pé não cresce mais. Com 12 anos já tá aquele 36, ficou 36 pra sempre. Tem umas que perdem realmente. Mas eu coloco a partir só dos 12 anos. Então, é melhor, assim, pras meninas do desenvolvimento delas e o ossinho já tá mais formado, né? E ela já tem uma consciência corporal melhor do que ela pode fazer com a sapatilha ou não. Tá, então... e se a gente fosse falar de marca, né? Até por curiosidade. Marca de sapatilha, o que eu costumo ver sempre, talvez não quer dizer que seja a melhor, e sim a mais comercial, a mais divulgada, é Capézio, salvo engano. Mas tem outras marcas, né? Tem. Quais seriam as marcas, digamos assim, mais conhecidas no mercado, em relação à sapatilha, primeiramente? Tá, tem essa da Capézio, tem Milênio, tem Grisco, tem umas novas agora que lançaram que eu não sei o nome, tem Toshi, tem... Nossa, tem muitas, muitas. Nem todas, claro, imagino que sejam fabricadas aqui no Brasil. Deve ter bastante coisa importada. Tem só dança. Essas mais caras são importadas. Elas vêm de fora, né? Essa Milênio, Capézio, só dança são brasileiras, são fábricas brasileiras. A gente encontra no varejo, ou seja, eu vou numa loja de balé, de dança, eu acho. Encontra. E na Capézio, pode ir na fábrica da Capézio, que tá lá na lojinha, você pode comprar. Onde é a fábrica? Bom saber. São Paulo. E a diferença é muito grande por ser loja de fábrica? Então, assim, você não compra no preço de atacado, né? Você compra o preço da lojinha, mas é mais barato do que você comprar em lojas normais aqui em Vinhedo. Vale a viagem, pedágio, gasolina, lanche? Depende, você vai comprar muita coisa assim. Se você vai comprar só sapatilha, não. Aí se você tá lá já, você fala, eu tô lá e eu tô perto da fábrica, eu vou comprar, ok. Mas pra você comprar uma sapatilha, não tanto. Porque, por exemplo, aqui, lá, vamos supor que seja 110, aqui é 150. Então, às vezes não compensa, tem que pagar pedágio, gasolina, às vezes não compensa. Entendi. Bem, para quem ligou o rádio agora, a gente sabe que a audiência do rádio é rotativa. Nós estamos hoje aqui no programa Carreiras e Negócios com Daimeli, arte educadora, professora de jazz e balé, num papo muito descontraído, muito legal em relação a todo esse universo, ou a quase todo esse universo que é enorme, da dança. A gente falou das sapatilhas especificamente, né, Dai, em relação às bailarinas de ponta. Só que eu percebo que tem, eu não sei se tem a ver com estética, né? Como eu falei pra você, eu sou leigo ainda nesse assunto. Mas tem, eu vejo botinha, tipo botinha de couro, tem isso também? Tem diferença? Porque nem sempre é aquela sapatilha clássica, né? Que a gente conhece. Que é a rosinha ou branquinha, que tem a fitinha, que amarra e tal. Tem outros tipos de sapatos também. Tem, é assim, é por estilos e modalidades de dança. Então o balé, você usa sapatilha de ponta e sapatilha de lona ou de pano, a rosinha ou a branquinha. Tem umas que tem um saltinho, não tem? Isso, a do saltinho seria a sapatinha de jazz ou a de próprio de professor. O de jazz é essa botinha que você falou, que é a botinha ou de cadarço ou sem cadarço, tem a com saltinho maior, essa é a de jazz. E a de moderno, contemporâneo, às vezes ou é a meia, propriamente, você pega a meia em casa, daí a manchinha, porque a meia tá preta, né? Sim. Então você pega a meia em casa ou é uma sapatilha de dedo, que você põe só... os dedinhos nela, e fica a parte do calcanhar pra fora. Ah, eu já vi, legal também. Então ela é utilizada só no... No contemporâneo. E eu já vi eu vejo um outro, é um tênis, é legal, tênis. Ele é bipartido, né? Ele tem a frente, e como se fosse um buraco no meio, isso, tem um vão. Isso, esse é como tênis é de isso dança, aí? Você pode usar na aula de jazz ou no seu dia a dia, né? Geralmente o professor usa, e as meninas na aula de jazz, se for assim... Só ensaio coreográfico dá pra estar usando esse tênis. É confortável? Ele é gostoso, é bem gostoso. Tem várias marcas também. Capézio, Só Dança, tem várias marcas também. Mas, por exemplo, nunca numa competição alguém vai usar um tênis desse? Depende da coreografia. Ah, entendi. E da coreografia daí. Varia muito. Varia. E aí, deixa eu ver aqui. Aí eu tenho, tô tentando aqui lembrar. Tem outras que é o que você falou, né? Depende muito da modalidade. Aí quando é o flamenco, aquele balé espanhol, isso, aí é um outro tipo de sapato. É um sapatinho de salto, é um sapatinho preto de salto. Aí o sapateado, é o sapatinho... Ah, que tem, tem aquele ferrinho. Tem o ferrinho embaixo. Aí tem a dança irlandesa, que é um outro tipo de sapatilha, parece a botinha preta, mas é uma botinha de cadarço. Então assim, cada estilo tem um sapato pra você usar. Aí eu fico vendo, eu gosto muito de ir naquela festa lá em Olambra, né, tipo fora, né? E lá você tem lá todo um corpo de balé. Na verdade, assim, toda aquela tradição da dança holandesa, que são aqueles tamancos de madeira. Eu acho que ela deve ser, embora já tenha encontrado algumas meninas, falam que é confortável, bota uma meia, mas não deve ser nada legal dançar com um tamanco de madeira. Eu nunca vi pessoalmente, eu já vi só por foto. Mas deve ser horrível, eu não sei te falar desse tamanco, mas deve doer a coluna, né? Tamanco de madeira, não tem nada confortável. Deve ser terrível dançar com aquilo. E aí, assim, esse mundo de acessório do balé, que lógico, né, faz parte também da dança como um todo, porque a dança, claro, é o movimento, é a terminação, mas tem todo um glamour, toda uma estrutura por trás. E aí, assim, quando a gente parte para a roupa, é ilimitado, varia, né? É, tem tudo que você imagina. Tem desde colã de alcinha, colã com manga, colã de renda, tem colã inteiro de renda, com as costas abertas, costas fechadas, com decote na frente, saia, tem saia de diferentes tecidos, meia de todas as cores, todas as formas. E tirando essa questão das cores e tal, essa questão que você falou de ser aberto nas costas ou não, eu imagino que o vestuário, ele também acaba influenciando na performance, ou seja, te ajuda ou não, ou não quer dizer nada a roupa que você usa. Não, é assim, é que a bailarina se sente bem, né? Diferente do sapato. Então assim, a bailarina se sente bem de top e shorts pra dançar e fazer aula. Se a professora aceita, ok. Difícil no clássico, isso não pode acontecer. Mas no jazz, moderno, a bailarina vai de shorts, top e meia fazer aula. Isso não tem problema. No clássico é um pouquinho mais regrado, né? Que eu falei, mas tem várias regras. Então tem que ser meia, rosa. Eu vou te confessar que eu acho mais bonito, por incrível que pareça. É, eu gosto mais também do uniforme, né? Meia rosa, colã, ou shorts, ou saia, tanto faz. Mas quando é aula mesmo, que nem as minhas alunas, quando fazem aula de colã e saia. De colã e meia, eu tiro a saia. Elas usam saia, elas ficam super bravas, mas eu não deixo. Porque eu acho mais bonito. É onde eu consigo corrigir elas, né? Porque as saias, eles saem muito compridas. Entendi. Você como professora, o teu olhar fica, digamos aí, deficitário com uma roupa por cima, claro. Isso. Então é o colã pra fazer aula. O colã e a meia e sapatilha. Elas entram de saia, claro. Aí elas tiram, fazem aula, escreve PBA, coloca a saia de novo. Aí se for ensaio, aí tudo bem. Ensaio pode ser saia, pode ser top, aí só não tem problema. Com isso você consegue, claro, corrigir o movimento. Consigo corrigir o movimento, é bem melhor a gente saber se elas estão com o quadril encaixado, estão em andeor, sem saia, só de colã e meia. Bacana. Bem, vamos falar agora, né, do que está aí bombando aí nas redes sociais. Todo mundo só está falando sobre isso agora, a repercussão está muito forte. Não só em Facebook, eu já vi, vou te falar de vídeos, além das outras dezenas que eu fiz também. Festival, A Bela e a Fera. Foi. E aí, Dayo, vamos falar disso um pouquinho? Vamos sim. É, foi esse final de semana. Eu acho que foi uma realização de um sonho. Eu sempre quis fazer Bela e a Fera, fazer esse musical, desde quando eu entrei na prefeitura. E acho que foi assim. É, eu acho que saiu tudo como eu queria. Sabe, não teve nenhuma falha, não teve nenhum percalço, assim, foi tudo certinho do jeito que eu queria. É, eu fico imaginando um evento desse tamanho, com essa grandiosidade, tem, digamos aí, tudo para dar errado, né? Ou quase tudo para dar errado. E realmente, quando você vê a qualidade que foi, para você ouvinte que tá chegando agora, a gente tá conversando um pouco sobre o festival A Bela e a Fera, que foi encenado. Foram quatro apresentações, certo? Foram quatro. Quatro apresentações no nosso Teatro Municipal aqui da cidade, no Teatro Municipal de Vinhedo. Duas no sábado, duas no domingo, lotadas, certo? Todas. Foram todas lotadas. No domingo à noite fez fila, teve gente que não conseguiu entrar no domingo à noite. De tanta gente que tinha, foi bem legal. É, eu fico, enfim, eu tava lá também participando ainda aqui à distância. Você tem uma ideia, Dai? Não sei se você chegou até essa visão, talvez não, por estar concentrado, enfim. A gente tinha lá uma hora e meia, não, duas horas antes da casa abrir, quer dizer, do início do espetáculo, você já tinha fila na rua, ali na Monteiro de Barros. Ali. Alguém chegou pra mim no camarim e falou, Dai, a fila tá imensa, você não vai abrir? E aí tava tendo ainda ensaio, né, aquecimento de voz do coral. A gente falou, não, tem que esperar mais um pouquinho, o coral tá aquecendo. Mas me falaram realmente que tava lotado. Legal, legal. Essa coisa do coral... Pra mim, assim, pra mim foi sensacional. Achei muito sensacional. Como é que é o nome mesmo do coral? Vamos dar o crédito aqui. É Coral Nota na Guela, né? Da maestrina Dinamar de Prete. Ela foi assim, a gente tava. Foi bem legal essa. Dinamar é a? É a maestrina. Maestrina, litoral, legal. Isso. Foi bem legal, porque assim, eu tava escutando uma música, eu precisava escutar, tava na sala dos professores com ela e mais uns professores, tava escutando uma música. E eu falava, nossa, eu preciso de uma música que exploda, por causa. Eu tenho a coreografia na cabeça, mas eu não tenho a música. Às vezes eu tenho a música, eu não tenho a coreografia. Eu já tinha a coreografia, eu sabia o que eu queria, só que eu não tinha a música. Eu falava, nossa, eu preciso de uma música, eu preciso de uma música. Eu falava assim, que música que você quer, Dai? Eu falava, eu preciso de uma música que exploda. Eu comecei a desenhar a coreografia pra ela, olha, vai ter um espelho, elas vão sair de dentro do espelho. Ela, Dai, não, eu vou te ajudar. Ela disse, mas o que você vai fazer? Eu falei, vou fazer Bela e a Fera. Ela falou, tá, eu já fiz ano passado Bela e a Fera, eu tenho muita música, não vamos fazer junto? Você quer que eu coreografe? Eu falei assim, nossa, Dina, quer participar? Na hora, eu falei, vamos. Eu falei, ó, você pode ensaiar o começo, já foi, você pode ensaiar o começo, meio e fim, fica à vontade. Ela falou, então eu vou falar com eles, se eles topam, a gente faz. Aí eu sei que ela desmarcou, ela tinha um evento no mesmo final de semana, ela desmarcou pra poder participar com a gente. E assim, eu acho que foi essencial a participação deles esse ano. Eu acho que o festival não seria tão bem visto se não tivesse eles esse ano. É, sem dúvida que a participação do coral, a coisa do cantar ao vivo, não só o cantar, como uhum. tocar, né? Porque tinha ali bateria, tinha piano. É outro, né? É como você ouvir uma música ao vivo, de um artista que você gosta ao vivo, e a música gravada no estúdio. É outra pegada. É mágico, né? É, e numa dança mais ainda, né? É, eu recebi bastante mensagem assim, que foi mágico. Que eles conseguiram entrar, as pessoas conseguiram entrar no mundo mágico da Bela e a Fera, né? Porque acho que assim, em Vinhedo não veio nenhum musical ainda. Que tivesse um coro, que cantasse junto. Então, assim, eu acho que, pelo que eu me lembro, não veio nada parecido. É, então a gente conseguiu mostrar para a população de Vinhedo o que era um musical, porque assim, quem tem possibilidade de ir, vai para São Paulo, vai para fora assistir, e quem não tem? É verdade. Então assim, eu dou aula para muita gente carente, dou aula para muita gente que não tem condições de estar pagando figurino, 2, 3, 4 figurinos, então que faz um esforço para a filha estar dançando. Eu reconheço esses pais. E assim, Dai, eu não tenho como. Falei assim, não, a gente dá um jeito. Então eu ajudo, da forma que eu puder, eu ajudo esses pais. Então assim, eu penso neles, que nem eu falo, foi feito pra eles, não foi feito pra mim. Se não tivesse eles, como que eu ia fazer um festival sozinha? Eu não consigo. Então assim, eu acho que muita gente entrou nesse mundo mágico pela primeira vez e ficou muito emocionada com isso. É isso que eu queria passar pra eles, que existe aqui também, que não precisa sair pra fora, que não precisa ir pra São Paulo, que não tem. Fique em Vinhedo, que tem muita gente boa, assim. Não só o meu festival, mas teve outros festivais anteriores, vai ter um final de semana, que assim, é coisa de qualidade. Eu fui em todos. Foi bem legal todos. Eu também trabalhei em todos. Eu acho que foi Malévola, Malévola teve o meu antes do meu. Teve da Dança do Ventre, que eu não lembro o tema. E teve o Sítio Pica-Pau Amarelo. Ah, é verdade. Teve o outro da dela, que foi adulto. Eu não lembro o nome. Daqui a pouco eu lembro o nome. Deixa eu voltar aqui no teu processo criativo, porque eu acho isso muito legal no artista, sabe? Daí eu valorizo muito o processo de criação. É, quando você fala de um compositor, de um musicista, até hoje é o Dia do Músico, se comemora, tem gente que compõe a letra e não sabe fazer a melodia, tem gente que sabe a melodia, mas precisa de alguém para letrar. E aí me chamou a atenção que você falou, você já tinha a coreografia, é isso? Você já tinha tudo na cabeça? Eu tinha a coreografia na cabeça. Assim, toda, não é, toda? Não, não é a coreografia toda, mas assim, o que eu queria. Você tem a ideia, né? É, você assistiu, você viu aquele do espelho. Que tem as meninas no espelho. Nossa, eles... sensacional. Então, aquilo é contemporâneo, ou não? Aquilo é contemporâneo. Tô ficando esperto. Tá ficando bom. Tô ficando bom. Então, eu tinha aquela coreografia, sabia o que eu queria. Eu queria os dois espelhos, eu queria a luz do fundo. Eu sabia que eu queria elas passando, só que eu não sabia a música. Então, assim, quando você... Ah, você tinha o movimento, então, é isso. E essa estrutura física. É, mas é assim, quando você tem, é mágico. Eu tinha a minha professora sempre falava isso pra mim, Dai, é mágico, porque você escuta a música, você montou a dança, é rápido. Caramba. Você não fica enroscada. Então assim, você tem essa ideia. Aí que eu escutei aquela música, eu falei, é essa. Aí a coreografia tá inteirinha na minha cabeça, eu já passei pras meninas. Essa coreografia foi a primeira que eu montei, acho que eu montei em 3 semanas a coreografia pra elas. Oh, rápido, se for ver, foi. Né? É, porque a gente tem uma hora por semana, 1h30, e elas falam demais, então elas comem meia hora minha. É um grupo que fala que Nossa Senhora... É, deve estar junto há muito tempo, tá, imagina. São meninas que estão comigo desde os 5 anos. E agora elas estão com quanto, na média? Tem, a média é de 15, 16. Tem umas de 19, umas de 20, outras maiores, umas de 30 e pouco. Já tem bastante estrada, tem, né? Então elas são assim, elas, e elas estudam juntos, elas saem junto. Então é um grupo bem unido. É uma família, né? A gente, nós somos uma família. Claro que isso deve ajudar muito também no resultado final. Ajuda, porque elas têm a ligação, né? Elas dançando, elas sabem se arrumar, elas se olham, elas sabem o que elas têm que fazer. Se acontecer alguma coisa errada, elas já sabem qual é o próximo passo, o que tem que ajudar a outra. É bem legal. Tá, vamos nessa pegada aí do processo de criação para depois a gente ir para a repercussão que teve, propriamente dito, o festival. A menina que fez a Bela, como é que é o nome dela? Isabela Wardzinski. Isabela, sensacional também, adorei. O que que faz você, enquanto professora, escolher alguém para... Lógico, quando você fala da Bela e a Fera, a gente imagina que o maior destaque vai ser para quem vai fazer a Bela, a Darina que vai fazer a Bela. O que que te leva a escolher alguém para fazer aquele personagem, aquele destaque? Eu sou muito assim pela pessoa. Pensa, o que que ela me mostrou durante o ano. A Isa, ela vem me mostrando... Eu dou aula pra Isa desde os 5 anos. E ela tá com? Ela tá com 15. Caramba, 16. 10 anos já. É, então ela veio comigo até os 10. Aí ela foi pra outra professora. Aí o ano passado ela voltou comigo. Então assim, e eu vejo que ela desenvolveu muito. Ela é uma menina... Ela é a Bela. Sim. Ela é a Bela. Ela é igualzinha a Bela do filme. Ela é persistente. Ela sabe o que ela quer da vida. Quando eu propus o papel pra ela, ela falava: Dai, eu não sei, eu tenho que estudar. Entrei no colégio novo. Falei: Isa, então você pensa, conversa com a sua mãe, depois você me dá a resposta. Aí ela veio e falou: Dai, eu vou aceitar, mas tem tal dia que eu não posso ensaiar. Então, o problema é... Não tem como não pode ensaiar. Eu entendo que você tem que estudar, claro, estudar em primeiro lugar, mas a gente tem que ensaiar. Agora, nesse começo, não, mas a partir do último mês, a gente vai ensaiar todos os dias. Não, tudo bem. Você vai dar conta? Dou. Certeza, certeza. Então, conversa com a sua mãe de novo. Ela falou: não, dá, eu vou ser a Bela. Então, assim, a Isa é igual a Bela do filme. Ela é igualzinho. Ela é persistente, ela gosta de estudar, ela gosta de ver o mundo, ela quer ver o mundo de outros olhos. E assim... Eu vejo que ela vai ser uma grande bailarina. Ela já é uma grande bailarina, né? Sem dúvida. Mas assim, ela vai prosseguir mais. Então assim, eu escolhi ela por causa disso. Porque eu vi quanto ano passado ela desenvolveu pra este ano. Então não necessariamente, digamos assim, é a tua dançarina de... Dançarina de ponto, eu não posso falar isso. Mas enfim, não é a sua menina que mais dança, sua exímia bailarina. Não, o grupo inteiro, ele tá num nível bem legal. É assim, na sapatilha de ponta, a Isa dá uma destacada do grupo, porque ela gosta, uma coisa que sim, ela quer fazer, ela gosta. E ela só dança, você pode ver que sim, ela é bem clássica. Sim. Se você vê ela dançando a coreografia do espelho, ela é mais clássica do que as outras. É, você repara, eu não sei se por ela estar nessa coreografia Bela, né? Específica do espelho, ela era a única, claro, de Bela, e as duas meninas estavam todas com a mesma roupa, parecidas. E aí talvez o destaque pra ela, mas... Pra mim, o que eu percebi é que não foi só pelo vestuário, só pela roupa. É o que você falou, a postura, o lance da coluna ereta, tudo isso dava um destaque pra ela, ainda que dançando em grupo. Dava. Por isso eu escolhi ela, porque assim, ela é uma menina que gosta do que faz. Então ela assim... Isa, você vai vir aqui de terça, quarta e quinta, de tal horário. Tá bom, ela vem, ela... Pô, mas chega, é uma rotina vem... pesada, então, foi, da Edinsai. No finalzinho, como é que era que você fala a periodicidade? Ela todos os dias. Todo dia? É, de sábado, elas chegavam comigo às 8 da manhã e embora às 8 da noite. Caramba. O grupo inteiro. Mas é que nem eu falo assim, então, o grupo inteiro poderia ter pego o papel. Mas a Isa me mostrou esse desenvolvimento durante o ano passado e esse ano. Legal. Que nem o ano passado eu fiz o Mágico de Oz. Então, eu assim, fui também. É, o ano passado eu fiz Mágico de Oz e assim, eu tinha a Bia. Então ela, eu sabia que ela dava conta do papel. Como o ano passado foi toda aquela confusão e tudo mais, foi feito rápido demais. Então assim, eu sabia que ela ia dar conta do papel. Então a Bia deu conta. Esse ano eu pus a Bia, eu, essa que agora foi o Madame Bully. Isso, que é o Bully, né? Bully. Como é que é o nome? Madame Salová. Madame Salová. É. E assim que nem a Rosa. A Rosa foi a Carol. Então eu sei que assim, a Carol tinha todos os trejeitos da Rosa. Então assim, às vezes o personagem, ele pega a menina. Que nem eu não teria outra Bela melhor que ela. Quer dizer, não é a menina que escolhe o personagem, não, é o personagem que escolhe a menina. É. A mesma coisa da Rosa, eu não teria outra Rosa melhor que ela. Porque ela tem aquela coisa de imponente, né? Que a Rosa tem. É, aquele solo de dança que ela tá de vermelho. Isso, que é a Rosa, né? É a Rosa. Sensacional. Um dos pontos, pra mim, alto do espetáculo. Foi bem legal, assim. É que nem eu falei pras meninas, eu não conseguia dar mais papel pra ela, mais papéis, porque... era muita coreografia já. Mas eu reconheci a Rosa também em outras danças. É, elas dançavam, elas tinham as danças em grupo e tinha as danças, os solos, os duos e os trios. Eu não consegui dar mais coisa, porque eu tinha mais papel pra elas. Mas daí não dava, porque o festival ia ficar de 4 horas de festival. É, verdade. Eu até comentei com ela, falei assim, meninas, ó, no festival eu não consigo montar mais pra vocês, mas a gente monta pra competição pro ano que vem. Elas aceitaram de boa. E elas já têm até papel pra fazer o ano que vem. Mas eu fico imaginando a dificuldade da enquanto professora, porque ao mesmo tempo... Hoje você tem mais de 300 alunos, certo? Nos centros culturais? É. Você hoje dá aula no centro? Eu dou aula no centro e na vila hoje. Na vila. Na Vila João 23. Isso. Aí eu tenho... No centro, eu devo ter... Acho que dá umas 20 turmas no centro. Caramba. Um pouquinho menos. E as outras turmas na Vila João 23. E como é que você faz para ainda... fazendo parte do processo criativo, porque eu sei que você não tem 200 alunas bela no padrão da Isa, mas ao mesmo tempo são alunas que também tem toda uma dedicação e dos pais, e claro, no final do ano todo mundo quer dançar a que é desengonçada, quer dançar a que não é tão alegre, a que não dança tão bem. Quer dançar quem não faz aula, que só vem pra dançar. Quer dançar quem não faz aula. Tem várias que só vem pra dançar. Então, quero dançar, cheguei. E como você vai? Porque ao mesmo tempo você junta um solo da Rosa com a coreografia do espelho, pra mim também uma das mais legais. Com o duo da Bela e do Príncipe no final, fechando com chave de ouro, mas também tem as pequenininhas de 6 anos. Como é que você faz pra mesclar tudo isso? Então, é assim, eu aprendi que o festival tem que crescer. Então, assim, independente do nível que a bailarina está, a gente consegue fazer ela dar o melhor dela. Então, assim, às vezes, assim, falar, a Day é brava. Aí eu até chamo os pais e converso, falo assim, olha, a partir de agora, pode perguntar pra Carol, a partir de agora eu sou brava, eu não sou mais a tia Day boazinha. A tia Day boazinha volta depois do festival. Por quê? Porque senão elas não dançam. Então, assim, principalmente as meninas de 5, 6 anos, elas adoram assim, ah, agora é isso, agora é aquilo. Eu não falo mais nada, vocês sabem a coreografia. Eu deixo elas paradas, termino a coreografia e falo assim, agora, gente, o que eu vou fazer? Quem que dança? Eu que vou entrar de xícara? Eu que vou entrar... Elas, não, tia, só falei, então, tem que prestar mais atenção. E às vezes eu dou umas broncas mais fortes, fico mais brava, por quê? Porque senão elas não vão entrar no palco e vão fazer o seu melhor, vão fazer o seu pior. Ou vão ficar parada olhando pro pai e pra mãe. Então, assim, quando eu começo a montar o festival, eu já começo a ser um pouquinho mais rígida com elas. Então a tia Day boazinha desaparece, fica a tia Day mais rígida com elas. Quer dizer, sai a professora e entra a coreógrafa, é isso? A coreógrafa entra. Coreógrafa ensaiadora. Tá, porque eu vou ser sincero, essas, e a minha mais nova se inclui aí nessa leva, eu vou ser sincero, né? Pra grande maioria dos pais, de 5, 6 anos, é bonitinho quando tá tua filha, entendeu? Porque é aquela coisa, é iniciante, tá aprendendo. Agora, ao mesmo tempo, quando você vê um solo da Rosa, ou quando você vê um solo da Bela, o final também, com o príncipe, aquele duo, você acha que tá na Broadway, por exemplo? É assim, a gente tem que mesclar, né? Porque imagina se eu colocasse só criancinhas de 5, 6, 7, 8 anos, que primeiro ano de balé... Seria muito chato. Então, é isso que eu imagino. Os pais iam falar isso pra mim, nossa, daí que festival chato. Sendo zero, sim, seria muito chato. Ia ser, porque assim, você tá vendo sua filha acabou, aí você vai ver outra menina que dança igual a sua filha, ou que dança pior, ou que dança melhor, e você... E aí? Não tem aquela... Cadê as meninas grandes? Cadê o encanto? Cadê as que minha filha vai se tornar igual essa menina aí grande, igual a Rosa? Legal, então, um influenciador. Então eu acho que assim, o que eu faço? Eu cresço o festival, então eu misturo muito. Então assim, eu coloco duas de 3 anos, de 4, 5 anos, eu coloco duas turmas de 9, 10, duas turmas de 11, 12, então eu vou crescendo. Então começo, pode ver, começo sempre com as pequenininhas. Sim. E vou com a adolescente e termino com as grandonas, com as marmanjonas, né? Então, porque daí a gente consegue crescer o festival, né? E não fica aquela coisa monótona, aquela coisa chata. Eu acho que fazer um festival só de criança, os pais iam falar que nem você falou, chato. Na hora da minha filha, claro, ia ser a mais baia de todas, a dança mais animada, lógico. mas as dos outros não seriam... Não seria igual a emoção, que você ia sentir a mesma emoção, sim, né? Sim, sim. É. E é o que você falou, o fato de eu ver também meninas mais avançadas, posso falar dessa forma, acaba motivando também você ver, pô, mas a minha é pequena, mas daqui a pouco ela cresce e vai ficar daquele igual, jeito ali. Vai ficar igual. É que nem o quinteto que eu tenho das 5 menininhas, aquelas que vão com as saias coloridas. Uhum. Elas têm 9, 10 anos. Tem uma ali, uma que tava com a saia coral. A Júlia Marçário. Tá. Assim, ela se destaca dos outros. Eu tenho das todas. Outras. É assim, eu tenho duas daquele quinteto que foi pra Joinville esse ano com a gente. Foi se apresentar lá, passaram pela seletiva, que é a Grazi e a Ju. A Grazi que tava de amarelo e a Ju de coral, que era laranjinha, né? Isso. Aí as outras entraram esse ano nesse grupo. Então a gente chama de quinteto, né? É o grupo infantil. Então são meninas assim. Que quando eu, no ensaio geral, eu colocava todas as crianças na porta ou em volta pra participar, porque era hora do jantar, né? Uhum. Então tinha 9 grupos na sala. Então elas ficavam assim, nossa, daí como elas dançam, eu quero dançar igual elas. Sabe? Bacana, até as mais bacana. Velhas, iniciantes, de 12 anos, falavam assim, nossa, daí ela é mais nova que eu e dança melhor que eu quero ficar igual elas. Falei assim, então vamos. Vamos, porque elas fazem aula 3-4 vezes por semana. Porque aquele grupo, pra estar no nível que tá, eu peguei, eu conversei com as 5 mães. Falei, posso pegar elas? Posso pegar na orelha? Posso chamar atenção? Posso colocar elas em mais aulas? Mas lá, pode. Então as 5 meninas fazem aula 2-3 vezes por semana. Legal. Você comentou de Joinville, né? Novamente, como a audiência do rádio é rotativa, nem todo mundo tem familiaridade com o universo da dança. Joinville, em Santa Catarina, posso dizer hoje que é um dos maiores espetáculos ou centro de dança do mundo. Em julho é a maior competição de dança do mundo. A maior do mundo, Joinville. São 10 dias de competição. Sempre em julho. Sempre. Sempre o finalzinho de julho. Você pega os 10 últimos dias. E aí você vê gente ali do mundo inteiro, literalmente. Vem gente do mundo inteiro. Você conhece bailarinos assim, desde daqui do Brasil, lá do Amapá, até Estados Unidos. O mundo inteiro vem pra dançar aqui. Tá. Então voltamos aí. Então o teu quinteto é quem faz esse trabalho, digamos, lá em Joinville. Mas quando a gente, ainda voltando pro festival, o que eu achei, pra mim, ficou bem, já devem ter te falado isso também, era a proximidade do filme. Pra quem viu o filme da Disney, A Bela e a Fera, o espetáculo contou o filme inteiro. Contou. A gente resumiu bastante ainda, né? Resumiu bastante. Mas eu consegui, eu acho que consegui passar o filme inteiro. Foi assim, foi acho que 2 meses de muito ensaio, porque quando eu termino as coreografias, eu começo os ensaios gerais. Então, assim, até você levava ela de sábado lá, ficava o dia inteiro comigo. Claro. Mas, assim, foram 2 meses de muito ensaio. Com o coral ia metade do coral, depois não ia. De segunda-feira o coral ensaiava, os atores ensaiavam toda segunda-feira. Teve dia que foi na minha casa ensaiar. Ah, legal. É até bem lembrado isso, até pra gente poder valorizar e prestigiar. Além do trabalho, né, das bailarinas, a participação do coral também, a gente tinha ali atores, quer dizer, não bailarinos, né? Alguns atores com jeito pra dançar, digamos, e outros nem tanto. Tinha. E você teve que conciliar tudo mesmo no local. Foi. Eu tive bastante ajuda, né? Do coral foi a Dina, porque... É a maestrina. É a maestrina, não tenho noção de nada. E os atores, assim, foi o Luciano e o Léo, né? O Léo é meu primo, o Lu é amigo meu, o Luciano Fernandes. Então eles me ajudaram bastante. Os atores, o Matheus, o ano passado foi meu espantalho. Esse ali foi meu relógio. Esse menino, hein? Ele é bem legal, né? Uma coisa que eu percebi, como eu vi as 3 apresentações seguidas, esse menino do relógio me chamou a atenção que ele manteve a mesma performance, quer dizer, em alto nível, nos 3 espetáculos. Ele não falou uma palavra a mais ou a menos. Ele ficou preso ao texto, mas não de uma maneira pejorativa. Ele ficou preso no texto porque, assim, as emoções, o gestual... O movimento de palco dele foi perfeito nas 3 edições. Nas 4, né? Se ele foi nas 3. De todos, né? Eu acho que assim eu tava com o elenco muito bom. Eu tava com os atores muito bons. Assim, não, e aquele menino que fazia o castiçal. O Gustavo, nome? Ele chama Gustavo. Lumière. E o personagem Lumière. Sensacional. Outro ponto alto do espetáculo. Foi bem legal. Eu acho assim, que nem ó, o Gaston. O Gaston também entrou de gaiato. Ele tava começando a fazer aula de teatro. E aí ele faz coral com a Dinamarca. É isso que eu ia falar, cantor, né? Que ele cantava bem lá. Aí ele entrou, eu falei, você tem cara de Gaston. Aí o Luciano ficou apertado, você tem cara de Gaston, o Luciano foi lá, convenceu ele foi. O Lefou, né? O Lefou Igor, que fez o amigo do Gaston. também canta. Nossa, voz. Outro cara. Muito isso, bom que também. A impostação de voz dele, quem conversa com ele e depois você vê ele no espetáculo, era uma outra pessoa. Esse cara é um ator nato, né? Você ele vê pelo... ele faz musical. Ele faz musical, ele é bem legal. Então tem alguma coisinha a mais ali, porque você vê que ele não é um ator comum. Ele é um cara diferenciado. Uhum. A Fera, que foi meu primo, né? A Fera. Ele fez bastante teatro, agora ele não tá mais, ele só participa dos meus festivais. Tá. Então o Léo também é bem legal. A Madame Salová, a Bia, né? Que entrou de gaiato ano passado e esse ano tá de novo de atriz. E assim, me chamou a atenção ela dançando de salto alto, muitas viu? Vezes, salto alto branco. Salto alto fino, né? Como é que essa mulher consegue ficar equilibrada nesse sapato? É bailarina, meia ponta. Ela é bailarina, ela é bailarina clássica, né? Ela então, você clássica. Repara, é outra postura, né? É. O que, de lá, quem dançava era ela e a Isa, né? As outras eram todos atores ou eram coralistas. Então, mas assim, eu acho que o sucesso, se é que a gente pode dizer isso, foi pela junção. Você tinha ali um do coral, sensacional, não menos a questão dos atores também, além das bailarinas e dançarinas como um todo. Eu acho que foi um trabalho bem em equipe, assim, que nem o quadro do jantar foi um quadro muito difícil de ter montado. Por quê? Porque eram 9 grupos, né? Eram 9 grupos, mais os atores. Era depois da colher, né? Quando entrava a colher, aí juntava todo mundo. Isso, que vinha todo mundo uma coisa uma vez só. É, o palco tava cheio, né? Foi um quadro assim, que ele ia evoluindo, né? Ele começava com os guardanapos, os guardanapos. Entrava o bombom. Os castiçal, aí depois os pirulitos, depois as cozinheiras. Então era um quadro que ia evoluindo. E por ser muita gente. Se eu não organizasse, ia ficar bagunçado. Ia ficar uma coisa muito bagunçada, né? Sim. Então, assim, tinha que estar organizado, tinha que explicar certinho para as crianças, principalmente para as crianças que estavam participando, que não podia ficar montado lá. Então, foi um quadro que eu ensaiei muito, esse quadro do jantar. Um dos mais difíceis. Foi. Assim, numa, pela quantidade, pela quantidade, né? E a quadro da luta, né? Que era coralistas dançando. Então, assim... Doideira. Foi um quadro da luta, porque... As bailarinas... Era aquela, foi a invasão do castelo, né? Foi a invasão do castelo. É, estava todo mundo ali. Tava bailarinas e coralistas. Então, assim, tinha, vamos supor que tinha 40 pessoas. Mais os atores. E mais os atores. Então, ao todo, tinha umas 40, 50 pessoas no palco fazendo a coreografia da luta. Filmografia também, que assim, pra pegar, porque são pessoas que não dançam, que não têm... contato com a dança, lógico, só de cantar, né? É outro mundo. Foi. Então foi mais difícil, assim, trabalhar com eles. Mas foi legal, tudo deu certo, eu acho. Foi bem legal. E o príncipe, né, também, príncipe, fechando com Alex, chave Alex de ouro, né? Alex, bom menino esse, hein? Ele tá com a gente já faz uns 5 anos, já. Ele dá aula de contemporânea. E assim, de vez em quando as meninas chamam ele, vem dar uma aulinha pras meninas no meu grupo. Só pra elas terem essa vivência, porque eu não sou formada em contemporâneo. Sim. Então eu também só faço aula, então pra elas terem essa vivência maior que ele tem. Então ele sempre tá com a gente. Então, que nem o solo, o ADD da Belly dele, né? Ele que ensaiou com a gente. Ele foi ajudando a montar. ADD é a dança final, é isso? Isso, ADD é quando é um menino e uma menina. Tá. Então foi ele que foi ajudando a montar. E aí e tinha uma coreografia dele no meio, aquela de verde. Foi, verdade. Era dele, uma que as meninas de verde era dele, que daí ele montou para as meninas. Que legal. E aí, para você ouvinte que estiver em casa, que quiser ter um pouco ideia, porque a emoção você nunca vai sentir se você não esteve presente lá. Mas se você quiser ter uma parcial de como foi isso, se você for até a fanpage, a nossa página no Facebook, você vai lá no Facebook, naquela lupinha lá em cima, e você escreve Carreiras e Negócios, é a fanpage do programa. Ali você vai conseguir ver uma foto da Dai, que está conversando com a gente, para que você saiba quem é essa voz que você está ouvindo hoje no rádio. Você vai conseguir ver também, salvo engano, o PADD, o duo, né? Da Bela e do Príncipe, a última dança do espetáculo. Você consegue ver lá na íntegra também. E outros vídeos também, a gente vai acabar postando o encerramento. Foi muito legal. E eu percebo que teve um apoio, né? Até a gente está se aproximando aí do final do programa, Dai. Eu reparei que o encerramento, o nosso secretário de cultura, o Wagner Pavarin, achei bacana, esteve presente, prestigiando. Imagino que seja muito boa essa relação com o secretário. Com, né? Sim, certeza. O Vai é uma pessoa maravilhosa, né? Toda a equipe da secretaria, né? Então, assim, eu acho que só foi realizado esse evento por causa deles, né? Eles cedem espaço, eles nos ajudam. O cenário foi dele, do Márcio, eles que nos ajudaram a ter esse cenário. Então, assim, todo o apoio que a prefeitura dá pra gente, o Wagner, a secretaria, é primordial, né? Senão nada disso teria acontecido. Além de ser um belo espaço cá pra nós, o nosso teatro, né? É. Tanto o teatro como as nossas salas, né? São academias que sonham com a sala que nós temos. É o que você falou em relação ao chão, que rasga a sapatilha ou não, as barras, os espelhos. Imagino que seja isso que você está querendo dizer. Toda também ampla, né? Porque às vezes as academias têm salinhas pequenas. Então todo mundo que chega lá de fora fala, nossa, é um sonho dançar aqui, é um sonho fazer aula nessa sala. É bem legal. Então, bem legal. Que legal, bom saber disso. Então para você, eu estive aqui, estivemos todos juntos essa noite, Dai Melli, arte educadora, professora de balé e jazz dos centros culturais aqui da prefeitura. A Dai, que dirigiu e coreografou o festival A Bela e a Fera, que foi encenado no nosso teatro municipal aqui da cidade nesse final de semana. Não esqueçam, acessem a fanpage do programa, ali vocês conseguem ver um pouco ou parte do que foi esse lindo espetáculo. A palavra que resume isso realmente é emocionante, eu não tenho outra palavra, Dai. Antes de encerrar, Dai, a gente vai encerrar com a música da Bela e a Fera em português, que na verdade é Sentimentos São, isso, o nome, né? Que no caso lá no espetáculo foi cantado, foi dublado pela Madame Salovar. Madame Salovar, pela Bia, que fez o bully, né? Isso. E antes de a gente ouvir essa música, que é o tema principal do espetáculo, do filme, enfim, você tem aí uns minutos, Dai, deixa aí seus agradecimentos, enfim. A palavra é sua. Obrigada. Eu queria agradecer você, né, pela essa oportunidade de estar vindo aqui conversar com vocês. E agradecer, assim, principalmente os pais, né, que confiam no meu trabalho, que confiam a sua filha nas minhas mãos durante esse um ano de aula. Mesmo que é uma vez por semana, uma hora por semana. Queria agradecer muito esses pais, porque sem vocês, acho que o festival não seria possível, né? E as minhas alunas lindas, que eu amo tanto, que... Eu não sou mãe, mas é como se elas fossem minhas filhas, porque eu cuido delas com muito carinho. Vou deixar um beijo, um abraço para elas. E até semana que vem, que volta às aulas semana que vem. É isso aí, meninas. Não pense que acabou, né? Acabou, não. Tem semana... até dia 15 de dezembro. E vai ter alguma apresentação até já final de ano, Natal, festa da uva? Agora, dia 7 agora, a gente vai se apresentar na praça. Dia 7? Isso, eu vou fazer a hora do jantar na praça. Então eu vou fazer um mini pedacinho do festival do lado da casinha do Pai Noel. Que legal. No dia 7 de dezembro. 7 de dezembro. Já tem horário? Às 7 horas da noite, lá na praça. 19 horas, lá na Praça Santana. Isso, isso. É só seguir a programação do Vinhedo Tem Mais Cultura. Aonde eu vejo isso? No Facebook? No Facebook. Então eles colocam tudo lá, as meninas. Vinhedo tem mais cultura. Eles deixam a programação de Natal tudo lá. Que legal. Então vai ter várias apresentações de Natal lá do lado da casinha do Papai Noel, a partir da chegada dele, só que eu não sei quando ele chega. Tá, não tem problema, a gente vai saber pela casinha dele lá, né? Então tá bom. Tá, Dai, bom? Mais uma vez, obrigado pela participação. Obrigada aí, Rafa. Ainda mais agora saindo no festival, imagino o cansaço que deve estar sentindo, mas enfim, é um cansaço prazeroso. Ouvinte, muito obrigado, obrigado pela audiência. Até uma próxima semana. Encerrando o programa, Sentimentos São, tema de A Bela e a Fera. Sentimentos. sentimentos são como uma canção para a velha fera. Sentimentos são como uma canção.